El Shaddai, El Shaddai, El Ayon Adonai. Todo tempo é igual, seu poder, sua majestade. El Shaddai, El Shaddai, El Gamkan Adonai. Te louvarei, te exaltarei, El Shaddai. Com teu amor e piedade, salvaste ao filho de Abraão. Com tua mão o mar se abriu e o povo anseio atravessou. A mulher judia que pecou, seu amor a pena tomou, na liberdade seu povo recebeu. El Shaddai, El Shaddai, El Ayon Adonai. Todo tempo é igual, seu poder, sua majestade. El Shaddai, El Shaddai, El Gamkan Adonai. Te louvarei, te exaltarei, El Shaddai. Se falou da vinda do nosso Senhor. O povo não queria ver, nem ao Messias compreender. Na sua palavra estava o plano, mas não quiseram compreender. Sua obra terminou quando seu filho expirar. El Shaddai, El Shaddai, El Ayon Adonai. Todo tempo é igual, seu poder, sua majestade. El Shaddai, El Shaddai, El Gamkan Adonai. Te louvarei, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Ayon Adonai. Todo tempo é igual, seu poder, sua majestade. El Shaddai, El Shaddai, El Gamkan Adonai. Te louvarei, El Shaddai. É igual, seu poder, sua majestade. Te louvarei, te exaltarei.